Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem vai seguir viagem, uma ótima viagem. E então, como foi na segunda-feira, dia 14, dia dos namorados, eu vou dar início à minha emissão com a música Emmanuel, O Ritmo do Amor. Ora então, vamos escutar. Até já. Da pobreza. esta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. E o São José de azulejos, dá-lhe o sol da primavera. Com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, na cortina da janela. Nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. E São José de azulejos, dá-lhe o sol da primavera. Muito bem, 14 horas e 14 minutos. Ora então, hoje somos o 16 de fevereiro de 2022. Muito bem, hora 16. Para a semana já são 20 e tal. Ora então, espero que tenham a passar uma boa tarde na minha companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, à volta das 15 horas, cá darei a minha receita. Hoje vai ser um bocadinho especial, mas muito deliciosa e rápida de fazer. Ora então, até lá, vamos ficar então. As mulheres gostam de carinho, como foi o dia dos namorados e tudo, está tudo assim muito mimado. Ora então, vamos escutar a música Amo, toda a mulher gosta de carinho. Ora então, até já. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. As mulheres deste mundo são quase todas iguais. Aquelas que gostam muito, outras que gostam demais. Seja joia, seja cara, ou até um vestidozinho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Quando elas vão às compras e a coisa fica fraca, ficam tristes e doentes e com medo de barata, para lhes ver no feliz. Já sabes qual é o jeitinho, mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de

vendo gente a passar, namorados abraçados, só me fazem recordar que um dia fui alegre, tive alguém a me esperar, mas o amor que eu precisava acabou sem avisar. Muito bem, 14 horas e 24 minutos, o tempo passa a correr. Ora então, como no dia 14 de fevereiro, que foi na segunda-feira, foi o dia dos namorados e o dia dos casais também. Ora bom, então para eles todos, aqui vou passar a música para todos os namorados e para todos os casais. Estou feliz por estar contigo. Ora então, vamos escutar e que seja por toda a vida. Até já. Amar e ser feliz. Ora, espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, a música que eu vou passar agora vai ser oferecida para o Florentim, amigo, nosso amigo, que nos grava as nossas emissões e está atento a todos os nossos serviços. Ora então, para ele, para todo o auditório e para Nicolá, espero que ela esteja a ouvir a emissão, que acho que sim, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e uma continuação de uma boa tarde, até já. Vamos ficar então com a música Como Está Vá, até já.

São 14:42. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que a conhece. Ora então, para todo o auditório e para todos os amarantinos. Ora, aqui vem, pelo título da música, é Amarante, és minha terra. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. muito bem. Ora, 14 horas e 47 minutos. Ora, então, espero que estejam a passar todos uma boa tarde. Eu vamos ficar agora aqui com o título da música que tem 24 rosas. Esta vai ser da minha parte para todas as senhoras e meninas que estão à escuta da minha emissão aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, vamos escutar. É para todas as senhoras. Até já. Grandes amores, eu, um louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe-as, mulher, não digas não. Põe-lhes água fresca numa jarra. Muito bem, ora então, eu aqui vou da minha parte mais uma música para todas as mães do mundo, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, porque uma mãe sofre todos os dias pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelas netas, pelos bisnetos, pelas bisnetas. Estamos sempre com horas de... Pedimos sempre a Deus para que nos ajude e Nossa Senhora nos cubra a todos com o seu divino manto e nos dê muita força e coragem para todas as mães do mundo. Ora, então, fico aqui com Anjinho, obrigado, mãe, para todas as mães. Até já.

Não vou dizer que é da cozinha da avó, porque naquele tempo ainda não havia certas coisas. Havia umas, mas não havia outras. Pronto. Então vamos comprar massa daquela de enrolada que se compra para fazer uma pizza. Então compramos a massa e uma embalagem, duas embalagens, como vocês depois quiserem fazer. Pronto. Eu vou fazer só para uma embalagem, para uma pessoa. Estou habituada a fazer de comer só para uma pessoa. Então, para uma pessoa. Depois vocês aumentam conforme as pessoas que forem para comer. Então, para a pessoa, eu pego numa massa de uma pizza, mas primeiro ponho duas febras de porco em vinha de alho, vinho tinto, alho e sal. De um dia para o outro, ponho essas duas febras cobertas de vinho tinto, alho e sal, a gosto. E deixo estar de um dia para o outro. Ao outro dia, pego para o meio-dia, se vou preparar para o meio-dia, ou se vou preparar para a noite, não tem problema nenhum estar em vinha de alho um dia ou dois, não tem problemas. Não convém é de uma hora para a outra fazer assim. Convém estar de vinha de alho. Quanto mais tempo, melhor. Mais saboroso fico. Então, depois, quando vou preparar, se vou preparar outro dia ao meio-dia, para uma refeição, pego na massa de uma pizza e estendo-a em cima de um tabuleiro. E depois parto as duas febras que tenho de vinha de alho. Se eu fosse fazer para duas pessoas, punha quatro. E duas pizzas. Então, pego nessas duas febras, parto-as em bocadinhos muito pequeninos. E depois ponho num tacho com um bocadinho de azeite, a dar uma viradelinha de um lado e viradelinha do outro, só uma coisinha de nada. E depois ponho essas duas febras, que estão cortadinhas e já marinadas num bocadinho de azeite no tacho, não é fritar completamente, é virar de um lado e virar do outro. E já está, pronto, com o azeite a ferver. Depois pegamos nelas, temos a massa estendida da pizza, e metemos essas febras lá dentro. Mas temos já o forno aquecido, que depois vai ao forno. Aquecido mais ou menos a 170, 180 graus. E vamos espalhar assim os bocadinhos das febras, espalhados, assim fazer assim um rolinho pela massa adiante. Na massa da pizza, enrolar. E depois vamos tapar aquilo tudo, fazer um rolo. Enrolar, a tapar de um lado e do outro, pomos os bocados das febras partidos, mas assim ao comprido, ao meio da massa. E depois vamos enrolar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Pomos as pontas, vamos apanhando para cima. Tudo no mundo, ficar ali tudo enroladinho naquela massa da pizza. Depois pegamos nisso, pomos então no forno, até cozer. E depois podemos, quando vi que está cozida, não é? Vocês também sabem ver, mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, está pronto. E depois de seguida podem acompanhar com uma boa salada e um bom vinho branco, ou espadal, ou tinto, olha, gosto de cada um, até pode ser com champanhe, também ainda é melhor. E pronto, e um bom apetite para quando prepararem isso, porque isso fica bem acompanhado com uma boa salada, não é? E é um bom almoço ou um bom jantar, até pode ser um lanche. Pronto, um bom apetite para quando prepararem isso. E um beijinho e uma boa continuação de uma boa tarde. Até já. Je n'attrape jamais de zéro. Et là, ici, mais ça, au tirou, tirou.

gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rebombado. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rebombado. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rebombado. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rebombado. Gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. E muito bem, 15 horas e 18 minutos. Ora bom, aqui tenho uma dedicatória, vamos até ali dar um saltinho na onda da Rádio Arco-Íris 96.2, até ao Sr. Manuel Ferreira de Leão, que está à escuta da nossa emissão aqui na onda da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar, é para ele que pede uma música para ele, para sua esposa, seus filhos e seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar aqui da parte dele para Jorge Ferreira, Ai Amor. Pois, foi o dia dos namorados, ainda está muito romântico. Muito bem, até já. Amar e saber a quem, amar a luz dos teus olhos. muito bem. 15:52. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória muito especial para fazer para meu neto que fez 23 anos no dia dos namorados, dia 14 de fevereiro. E eu também estou de parabéns, que foi quando eu comecei a minha emissão há 3 anos. Ora então, para meu neto, que ele tenha muitas felicidades pela sua vida fora, que o anjo da guarda o acompanhe sempre em todos os momentos da vida, a ele e a todos e a todas. Ora então, e também para Maria de Fátima, que esteve também ontem de parabéns, a tia do meu neto, e também para o senhor Manuel Ferreira, que também esteve de parabéns, uma pessoa amiga. E então vamos ficar aqui com os três boémios, os parabéns. Ora então, uma boa continuação e um feliz aniversário para todos aqueles que fizeram anos no dia dos namorados. É um dia muito especial. Ora então, para todos e para os que estão a fazer tão bem hoje. Ora então, vamos ficar com a música dos parabéns. Até já. já sofri e até chorei sozinho e sem ninguém. Mas de repente apareceu muito bem, 15 horas e 31 minutos, e como o tempo passa. Ora então, eu da minha parte vou dedicar esta música que vou passar, que é Mãezinha do Céu, Eu Vou-te Amar. Então, é para todos os doentinhos, para todos aqueles que foram operados e vão ser operados, para que Nossa Senhora lhe dê uma grande recuperação e tudo de bom e muita saúde e muita força e muita coragem para quem está doente e esperando a sua boa recuperação na graça de Nossa Mãe. Ora então, para eles e para todos os doentes e para todo o auditório e para todos os animadores, aqui vamos ficar, Mãezinha do Céu, Eu Vou-te Amar. Ora, uma rápidas melhoras para quem está de recuperação. Que Deus se chegue para todos nós. Que assim seja. Amém. A solidão do eu,

teu olhar eu não sei pensar em outra paixão. Ora, a continuação de uma boa tarde e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição na vossa companhia. Ora então, até aqui vos deixo com RTP Internacional. Até para a semana, se Deus quiser, com um beijinho de boas-vindas. Até à próxima. Madeira são duas nos Açores.